pressa, deixa eu passar, porque a maldade está no ar. É por isso que eu quero cantar, deixa eu passar, deixa eu purificar. Oi, você não sabe de onde eu vim, você não sabe pra onde eu vou. Quer tomar conta da minha vida e nem sabe quem sou. É por isso que vamos adiante. Eu olhei pro sol e ele estava bem brilhante. Confundem pais de família com traficantes. Polícia mata na cara dura e é irrelevante. O mundo está perdido, nós distraído. Mãe que perde filho, esposa que perde marido. Em um raio de segundo, quantos morrem no mundo? Culpa dos mercenários loucos por dinheiro sujo. E eles fazem o que quer para obter sexo, droga, luxo, mulher. Uns cantam por amor, outros lutam pela paz. Alguns matam pelo cifrão e pra muitos tanto faz. Fogo na Babilônia que mantém a minha brisa. Um brinde pros verdadeiros, o verde que tranquiliza. Pedras no meu caminho, eu sei que vão aparecer. Eu não espero dos outros, eu faço acontecer. Respeito e disciplina, justiça e liberdade. Igualdade é para todos e paz em toda a cidade. Com muita dificuldade, meu povo vai seguindo. O mole não dá pra nada mais, tá sempre sorrindo. Batalhando todo dia, em busca de mudança. Confiança de um guerreiro, aumenta a esperança. Eu oro pra Já, pra nos iluminar. Que abençoe nossa família e a gente por cantar. Que mude essas leis que só vem pra atrasar. Acorda, povo. Tá na hora de mudar. Mas isso tem que mudar. Mas isso tem que mudar. Babilônia vai queimar, vai queimar, vai queimar. Vai, vai. Oh, Jah. Oh, Jah Rastafari. Oh, Jah. Oh, Jah Rastafari. Mas isso tem que mudar. Mas isso tem que mudar. Ai, Babilônia vai queimar, vai queimar, vai queimar. Ui, ui. Já me leva, já me traz, já me guia. Tornando os passos da minha vida uma nota de uma bela sinfonia. Onde almeja a paz em todas as nações. Limpando mentes e purificando corações. Onde se possa caminhar tranquilo. Um domingo ensolarado em um campo limpo. Ir pra cachoeira e não se preocupar. Livrando todo mal olhado quando mergulhar. Desvirtuando de dinheiro e bens materiais. Aproveitando o sol que a natureza nos traz. Vai, sai do mundo virtual e tente reparar que a vista ao vivo é bem melhor do que no celular. E ainda dá tempo, nem tudo está perdido. Que a sinfonia dos passos te mostre o caminho. Você sempre vai ter motivos pra continuar. E nunca perca a chance de se superar. Oh, Jah. Oh, Jah Rastafari. Oh, Jah. Rastafari. Mas isso tem que mudar. Mas isso tem que mudar. Ai, Babilônia vai queimar, vai queimar, vai queimar. Ui,